Bem, vamos nós dando continuidade à explicação do Apocalipse de Jesus, o livro das profecias finais, segundo São João, em espírito e verdade, à luz do novo mandamento do Cristo, que é o amor universal. Apocalipse para os simples, porque para os eruditos, para aqueles que precisam ou têm muito conhecimento, isso já foi feito aí, à saciedade e à socapa. Nós lemos o capítulo primeiro inteiramente, integralmente. Agora vamos explicar, vamos analisar com vocês, versículo a versículo. Como já temos dito aqui nas nossas reuniões várias vezes, muita coisa vocês já sabem. Por exemplo, o que que quer dizer Apocalipse? Então, quando nós dizemos Apocalipse de Jesus Cristo, o que é que nós estamos dizendo? Revelação de Jesus Cristo. Então é uma coisa muito importante, porque Jesus Cristo é o supremo governante do planeta Terra. Todo mundo para ouvir quando vai falar um grande sacerdote, um grande político, daqueles que polemizam, daqueles que decidem, daqueles dos quais dependem as vidas dos povos. E, no entanto, essas pessoas, por maiores que sejam, nada mais são do que mortais quando seus espíritos vivendo na carne. Todo o seu poder um dia cessará. Porque nós já dissemos aqui, ninguém na terra tem poder, a não ser instantes de poder. Quem pensa que tem poder na terra está redondamente enganado. Quem pensa que o seu corpo é eterno também está redondamente enganado. Parece uma coisa incrível nós dizemos isso aqui, como se todo mundo não soubesse que um dia vai passar dessa para melhor ou para pior, conforme o comportamento na terra. Nós seremos do outro lado que fomos aqui. Viveremos do outro lado conforme plantamos aqui. Porque o corpo humano é o privilégio que Deus nos dá para nos corrigirmos dos erros que praticamos. Uma coisa que nem todo mundo sabe é que quando Deus cria os espíritos, eles não são obrigados a reencarnar, não. Primeiro, eles vão ter uma vivência do mundo espiritual desde que surgem, até que dão uma derrapada. E aí são obrigados a vir para o corpo, porque cometem uma infração tão grande do outro lado, tem que vir para aqui. É o caso de Lúcifer e Miguel. Quando Miguel vence Lúcifer no espaço e o joga para a terra, significa que o arcanjo, por ordem de Cristo Jesus, no céu da terra, mandou para cá gerações de espíritos que não mereceram evoluir lá. Ué, como é que Deus vai nos obrigar a uma coisa da qual podemos nos livrar se merecemos? Quando o irmão Zarur diz que Jesus evoluiu muito mais rápido que nós, está revelando isso para a gente. Isso está na doutrina do céu. Creio eu que principalmente nos capítulos Deus e Vida Universal. Eu vou trazer para comentar aqui para vocês entenderem muitas coisas do Apocalipse. Vocês vão ver como é que a doutrina do céu tem a ver com a nossa vida, a nossa sobrevivência e a nossa permanência no planeta Terra. Revelação de Jesus Cristo, versículo 1 do capítulo 1, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. A simples leitura do versículo 1 do Apocalipse mostra que existe uma hierarquia divina, que Deus dirige o universo observando uma hierarquia. Por que que eu digo isso? Porque vocês veem que a revelação não vem direto de Deus para as criaturas humanas. É uma revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, que Deus entregou a Jesus Cristo para mostrar aos seus servos. Não é para qualquer um, não. É para aqueles que merecerem, mesmo no fim dos tempos. Bem que a nossa obrigação é difundir de todas as maneiras e formas esse ensinamento, porque quem conhece, quem é ou quem não é servo seu, é Jesus. Lá adiante nós vamos ver que ele vai investigar rins e corações, quer dizer, a nossa intimidade. Então Jesus é quem sabe, porque quem conhece a intimidade de cada criatura no planeta Terra é Jesus. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Quando ele diz assim, mas que horror, em breve, e até hoje nada? Não. É só observar os grandes analistas do Apocalipse e vocês vão ver que toda a história está enquadrada nele, menos certas partes que ainda estão para se realizar. Uma vinda de Jesus sobre as nuvens, a descida da Nova Jerusalém, porque é aquilo que nós sabemos. Certas coisas nós podemos dar às crianças, se dermos comida pesada, elas vão morrer. Certos fatos já podem se relacionar com os homens, que vão fazendo os homens amadurecer, até que eles mereçam entrar nos acontecimentos principais que estão relatados aqui. Deus não se precipita. O irmão Zaru dizia que o ensinamento seria dado homeopaticamente. E essa história de que em breve deve acontecer e até agora não se deu, nós já dissemos que o tempo humano não é o tempo divino. Breve, já dizia Pedro apóstolo, lembrando Moisés, 1000 anos para Deus são iguais a um dia que passou para Deus. 1000 anos é nada. 1000 anos para nós, um dia para Deus. E se nós formos adiante e observarmos o tempo desde a criação do planeta Terra, erguido por ordem do Cristo, que são bilhões e bilhões de anos. O que, que são 2000 anos para 4,5 bilhões ou 5 de criação do planeta Terra? E que ele, enviando, ele Jesus, por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então a revelação é lá de cima, de Deus, para Jesus, para o anjo, para João. Nem Jesus se dirigia diretamente a João. Tinha que usar um anjo, porque tem que ser observados certos estatutos que permitem que o universo não se transforme no caos. E é justamente essa observância que determina e mostra para nós que existe um governo. Os homens às vezes pregam certas coisas na Terra como se fosse possível existir cada um por si. Toda vez que tentam isso, dão com os burros na água. Agora chegou até João. João podia fugir, mas ele não vai fugir, porque diz o versículo 2 do capítulo 1, o qual o servo João atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. João nonagenário, teve coragem de passar para o papel, para o pergaminho, para o papiro, sei lá o que ele usou, pergaminho de preferência. Papiro era mais para os egípcios. O que ele viu. E ele escreve isso estando em Patmos, sendo obrigado a trabalhos forçados, nonagenário, quase cego, quase surdo, o que demonstra que quando nós estamos mesmo a serviço de Deus, ninguém nos pode atrapalhar. É o segredo revelado no versículo 2. E o conforto que Deus dá aos seus servos fiéis na hora em que a humanidade se prepara para se calcinar. Agora vejam que coisa maravilhosa. Como é que a gente vai ter medo do Apocalipse se no versículo 3 é dada uma bem-aventurança para aqueles que se dispõem a ler e entender esse livro? Porque conhecer o Apocalipse é entender os segredos de Deus que serão revelados integralmente ao toque da sétima trombeta. Integralmente para a nossa compreensão. Porque à medida que nós fomos crescendo e o planeta Terra vai ser alçado à condição de planeta de regeneração, daqui a pouquinho, outras revelações do mistério de Deus nós alcançaremos. Mas como é que nós vamos ter medo do Apocalipse se diz aqui o versículo 3? Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas nele escritas, pois o tempo está próximo. Vejam vocês, 3 versículos. E quanta coisa nós aprendemos aqui e nos fortalecemos. Vimos a questão de espaço e tempo de Deus. Vimos a questão de que ninguém nos pode impedir de realizar as nossas tarefas quando estamos integrados em Deus. Por isso eu não posso admitir quem quer que se aproxime para mistificar, dizendo: ah, irmão Paiva, eu não pude fazer isso que fulano não deixou. Eu mesmo, o irmão Zarur também. Nós conseguimos realizar algumas coisas na LBV cercados das maiores dificuldades. Jesus diz lá no Evangelho: eu não vos deixarei órfãos e estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Se Jesus não nos deixa órfãos, ele não vai permitir, quer dizer que ele é pai, está vivo, pai e mãe, não vai permitir que ninguém seja injustiçado. Olha, se aparentemente há pessoas que trabalham para parecerem santinhas, perfeitinhas, justinhas, e não são nada disso, podem ser aos nossos olhos, nós somos míopes, chegamos pouco neste mundo, mas o Espírito de Deus vê tudo. Por isso é que Jesus, a certa parte de sua vida de pregador da palavra eterna, ele diz: todos os pecados serão perdoados ao homem, mesmo quanto ao filho, menos quanto ao Espírito. E alguém botou o Espírito Santo, irmãos, já explicou que não se trata disso. Alguém colocou esta interpolação. Quer dizer que pode dizer blasfêmias contra Jesus, contra o Espírito Santo, que é na Santíssima Trindade inferior ao Cristo? Não será perdoado? Não. Não serão perdoados as ofensas ao Espírito de Deus. Que na antiguidade, Espírito significava Deus. Inclusive que Jesus disse que Deus é Espírito. Agora a coisa que nos dá alegria e nos fortalece para a leitura nesse livro é justamente sermos considerados bem-aventurados por termos lido esse livro. ouvido as palavras da profecia deste livro e guardado as coisas que nele estão escritas. Porque isto é para a nossa salvação, pois o tempo está próximo. E agora ele não está mais próximo. O tempo está aí. Porque os tempos, o quê? Chegaram. Esse é o maior tesouro para o Brasil e para toda a humanidade. O Brasil jamais será coração do mundo e pátria do Evangelho se não conhecer o Evangelho e o Apocalipse para os simples, explicado pela religião de Deus. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre.